Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu queria, antes de entrar no assunto da aula propriamente dita, eu queria fazer um esclarecimento sobre os acontecimentos da última semana, especialmente essas denúncias feitas pelo Bernardo Pires Küster, as quais são perfeitamente justas e relevantes em si mesmas. Eu apenas queria pedir para que aqueles que entrem nessa discussão evitem o tom de polêmica religiosa. Porque a coisa, claro, pode ter uma relevância religiosa, sem dúvida, mas o problema imediato não é esse. O que foi denunciado ali são crimes, mais propriamente um crime de estelionato, quer dizer, um dinheiro que é colhido da população para uma finalidade e depois é desviado para outra, em benefício de um partido cujo caráter criminoso já está mais do que demonstrado. Então, isto é um problema de direito penal e não tem absolutamente nada a ver com teologia, com pastoral, com direito canônico, etc., etc. Levar as coisas para este lado, o lado da polêmica religiosa, pode ser, vamos dizer, uma reação emocional natural do fiel que se vê escandalizado por isso aí. E pode ser, da parte dos acusados, um belo truque para intimidar os fiéis e inibi-los de apresentar queixa e inibi-los de levar a questão à justiça. O que, neste caso, se comprovado o primeiro crime, comprovaria também o segundo, que é o crime de obstrução da justiça. Quer dizer, se apresentar como uma autoridade religiosa e acusar o denunciante de criar divisão na igreja, evidentemente inibe o fiel, tá certo? Mas é um uso indevido de uma língua religiosa para impedir que se faça justiça. Porque se houve o crime, ele tem que ser investigado, tem que ser provado e os responsáveis têm que pagar por isso, isso é óbvio. Pouco, o lado religioso, ele pode existir para os fiéis, mas ele não pode interferir na resolução do problema. Porque, vamos supor, se a denúncia fosse apresentada por um espírita, por um protestante, por um budista, por um ateu ou por um marxista, faria alguma diferença? Para a justiça penal, tanto faz, ela não vai levar em conta, né, a crença religiosa do queixoso ou do réu. Então, eu faço esse apelo. Parem imediatamente com a discussão religiosa que, de fato, alimenta divisões dentro da igreja. Tá certo? Mas a fronteira ali entre a autoridade da igreja e o direito penal, ela é muito nítida, desde a Idade Média, há muitos séculos. É verdade que São Paulo, apóstolo, ele apela a que os cristãos que estejam em conflito uns com os outros evitem recorrer à justiça humana, se podem resolver a coisa dentro da esfera da igreja. Mas no caso não podem, não tem como, porque todos os eclesiásticos, eles são cidadãos como qualquer outro e quaisquer outros e estão submetidos à lei penal, do mesmo modo. Tá certo? Então, há muitos anos a igreja não exerce, né, nenhuma autoridade de tipo penal. Não é isso? E já desistiu disso há muito tempo, já aceitou a fronteira com o Estado leigo, então, bom, já aceitou, agora aguenta. Então, manter a questão na esfera do direito penal. Parece que houve, eu não posso assegurar, mas parece que houve realmente um crime de estelionato, quer dizer, um desvio de dinheiro que se destinava a uma finalidade foi usado para outro em benefício de uma corrente política. Pior ainda, porque a desculpa que os acusados apresentaram de que eles colocaram dinheiro naquela entidade porque a outra não tinha CNPJ, isso aí já está proibido pelo próprio edital, que diz que a empresa que recebe a verba tem que ser a mesma que vai executar o trabalho. Tá certo? Então, quer dizer, ao apresentar essa desculpa, os camaradas se enrolaram um pouco mais e, para mim, isso é um indício, não é uma prova, mas é um indício de má fé. Então, a coisa tem que ser investigada até o fundo. E pior, não tem que ser investigado só esse caso, essa investigação tem que ir muitos anos atrás e ver se isso já não está acontecendo há décadas. Nós sabemos que petista faz isso mesmo, meter a mão no dinheiro público é especialidade número um. Tá certo? E, como eles são formados na mentalidade revolucionária, eles fazem isso sem nenhuma dor na consciência, sem nenhum problema de consciência porque essa é a obrigação deles, quer dizer, boicotar, né, e solapar as bases da sociedade. Bom, esta é a atividade deles, eles fazem isso. Então, não tem sentido você fazer isso obedecendo ao mesmo tempo as leis civis e penais. Então, esse é o problema de todo político revolucionário que chega a ocupar um posto legalmente por eleição. Ele tem esse problema da dupla lealdade. Quer dizer, por um lado, ele tem algumas obrigações para com o eleitorado em geral que ele não vai poder deixar de cumprir. E, por outro lado, ele tem as obrigações mais informais com o movimento revolucionário, que sobre ele exerce uma pressão muito maior do que a do eleitorado. Você imagina, o eleitor se pronuncia uma vez a cada 4 anos, mas o movimento revolucionário está o tempo todo reunido e cobrando as obrigações dos seus militantes, cobrando os compromissos, etc, etc. Então, eu imagino o Lula, né? Ele, de vez em quando, ele tinha que dar uma satisfação para o eleitor também. Então, dizer, ah, nós demos dinheiro para não sei quantos pobrezinhos, etc. Sim, você deu algum dinheiro para o pobrezinho, mas você pegou muito mais para você. Só que a pressão popular em cima dele levou muitos anos para aparecer. Mas a pressão do Foro de São Paulo, dos outros partidos, etc., era o tempo todo, ele estava cercado dessa gente o tempo todo. E do mesmo modo, esses padres e bispos que estão envolvidos na coisa, bom, eles podem sofrer uma pressão dos fiéis, vieram a sofrer agora pela primeira vez na vida, mas a pressão dos movimentos aos quais eles são aliados é constante, eles estão cobrando o tempo todo as obrigações. Então, eu acho que isso aí tem que ser investigado até o fim, mas sem polêmica religiosa. Se é polêmica, pode ser depois. Ora, primeiro, comprovar o fato. Depois, o seu julgamento pelos tribunais e depois o seu julgamento jurídico, julgamento teológico, moral, etc, etc. Se você não tem os fatos, é besteira e é, aliás, é um pecado até você levantar um julgamento moral em torno de um fato que não está comprovado. Então, agora, quem comprova os fatos? Tribunal Eclesiástico comprova os fatos? Não. Quem comprova os fatos é a Justiça Penal. Não é isso? Então, continuar na mesma linha de denunciando, mas mudando completamente o tom. Isso é apenas um apelo, não é uma ordem. Mas eu sugiro que isso é uma coisa, exigência de bom senso. Não é isso? Bom, agora entrando propriamente no assunto da aula, eu queria fazer hoje uma espécie de resumo dessa primeira parte do livro que eu estou fazendo. A primeira parte não está pronta ainda, mas ela já tem volume suficiente para que a gente possa dar um fecho, ao menos temporário. Na primeira parte eu investiguei as origens intelectuais remotas desse movimento que eclode em 68. E nós vimos, em primeiro lugar, que essas fontes intelectuais não são ideologicamente uniformes, mas são enormemente variadas. Você pode dizer que praticamente todas as correntes ideológicas do século XX contribuíram para isso, de alguma maneira. Mas, quando você tenta classificar, quer dizer, é possível agrupar essas fontes em subdivisões, por assim dizer, você vê que as fontes são basicamente três. Em primeiro lugar, é a fonte marxista, evidentemente. Né? Essa é que chama mais a atenção. E, em geral, as pessoas que são contra esses movimentos, elas só enxergam essa. Acho que tudo é marxismo, tudo é comunismo. Né? As coisas não são bem assim. Em segundo lugar, você tem uma fonte islâmica. Genon, Shuon, etc, etc. Cuja obra inteira estava, de fato, preparando a ocupação do Ocidente pelo Islã. Eles não escondem isso aí. Tá certo? O Genon, no livro de, acho que é 1922, Oriente e Ocidente, ele diz isto. Ele diz que o Ocidente só tem três chances: cair na barbárie completa, né, restaurar a Igreja Católica sob a orientação de mestres islâmicos, ou seja, que é uma igreja biônica, por trás de cada papa tem lá um sheik dando instruções para ele. E terceira, o Ocidente ser ocupado pelo Islã, seja por influência cultural, seja mano militar, seja por invasão mesmo. Então, duas dessas, as duas possibilidades positivas que ele vê, as duas são islâmicas. Uma secreta, a outra pública. E o Fritz von Schoen, quando recebeu as suas iniciações na Argélia e voltou como sheik da Tariqa, Ele disse: eu vou islamizar a Europa. E o Guénon reage a isso dizendo: este foi o único fruto real do meu trabalho. Precisa mais para dizer o que, que os caras estão querendo? Quer dizer, que esse negócio, vamos dizer, o universalismo das teorias do Guénon, que está desligado de qualquer organização religiosa, ou corrente religiosa em particular, bom, esse universalismo existe na esfera teórica. Ele oferece uma justificativa universalista, que mais tarde o Schuon chamaria de unidade transcendente das religiões. E se a unidade é transcendente, então não pode ser unidade imanente. Quer dizer, as religiões não vão se fundir, não vão se misturar aqui. Existe uma justificativa metafísica geral para todas elas, que reconhece o lugar e a diferença de cada uma. Ele disse: essa diferença existe somente, diz ele, na ordem confessional. Você tem as várias confissões, tá certo? E elas têm uma razão de ser, elas estão justificadas na sua diferença e na sua pureza, não pode ter mescla. Mas, na esfera da doutrina metafísica, tudo se confunde, ou como diria o Teilhard de Chardin, tudo que sobe converge. Quer dizer, se você vai encarar esse problema religioso numa esfera não terrestre histórica, mas metafísica, você vai encontrar bases comuns a todas elas. Não é isso? Mas essas bases, observo eu, elas sendo de ordem metafísica, elas não podem ser diferenças religiosas, ou seja, as finalidades que as religiões buscam desenvolver e atingir com os fiéis e para eles ou neles são realmente diferentes, tá certo? Tanto que, por exemplo, a ideia de salvação da alma, tem religiões inteiras que isso não aparece. E a igreja diz: bom, eu estou aqui para salvar as almas. E o budista tem para salvar as almas? Não, ele está fazendo uma coisa completamente diferente. O Islã está aqui para salvar as almas? Também não. O Islã está aqui para estabelecer uma sociedade sacra, de acordo com o que Deus, no entender deles, deseja para a ordem social humana. E assim por diante. O judaísmo tem o quê? É o destino histórico da nação judaica. E os outros não sei. Então, as finalidades são diferentes. Então, você discernir uma ordem metafísica universal por trás das religiões é a mesma coisa que você discernir uma mesma gramática por trás de tudo que se escreve numa língua. Não quer dizer que as pessoas estão escrevendo a mesma coisa. Mas, se você pegar as ideias mais disparatadas e antagônicas, está escrito na mesma língua. Então, tem uma série de regras que são gerais e que são infalíveis no seu próprio plano. É um plano de, vamos dizer, certeza metafísica, é certeza mesmo. Tá certo? Só que ela é independente do desenrolar das coisas na Terra, e as religiões têm exatamente a ver com o desenrolar das coisas na Terra. Então, também posso explicar isso, dizer: as leis metafísicas que vigoram no céu são as mesmas que vigoram na Terra e as mesmas que vigoram no inferno. Se você for para um lado ou for para o outro, a lei metafísica é a mesma. Ou também você dizer: bom, as leis da lógica são as mesmas. Quando usado para provar uma coisa, usado para provar outra. Então, a metafísica tem esse aspecto formal, não tão puramente formal quanto a lógica, mas não tem como você prever o conteúdo, ou predeterminar o conteúdo histórico, humano, concreto, né, das argumentações que você vai usar em favor disso ou a favor daquilo. Então, que o objetivo do Guénon e Schuon fosse islamizar o Ocidente, eu creio que não é uma tese discutível. Tá certo? É claro que tem apreciadores, né, devotos de Guénon e Schuon, que ficam chocados quando dizem isso. Porque, então todo esse aparato é só para uma finalidade esta. Falei: bom, me mostra uma outra finalidade qualquer para a qual eles estivessem trabalhando. Daí as pessoas dizem: não, mas o Guénon usava sobretudo os conceitos da doutrina hindu. É verdade, só que na doutrina hindu não existe conversão, meu filho. Você não tem como participar da tradição hindu. Ou você nasce na Índia ou você nunca vai participar. Tanto que, se você sai da Índia, você tem que sair do hinduísmo. Você vai fazer uma outra coisa no lugar onde você estiver. Então, isso quer dizer que o hinduísmo não serve como propósito universal. Ela tem validade universal na esfera metafísica. E essa, sem dúvida, de todas as doutrinas metafísicas, é a mais elaborada e mais perfeita. E o Guénon usou justamente por causa disso. Mas o caminho concreto que ele indicava era esse, ou da reforma do da islamização do cristianismo, ou da islamização do mundo, especialmente da Europa. E o Schuon, então, declarou exatamente que a finalidade dele era islamizar a Europa. Quando você vê o estado de coisas hoje, você vê o que eu quero dizer com fontes intelectuais remotas. É aquilo que dizia Augusto Comte, que os vivos são sempre dirigidos por algum filósofo morto. Parênteses, completo, que eles geralmente não conhecem. E quando eu falo para os nossos alunos investigarem a origem das suas ideias, bom, houve um momento em que a ideia chegou na sua mente, ou algo que você leu, que você ouviu, mas isso não basta, você tem que rastrear a fonte histórica. Este é o sentido, é o único sentido em que você pode perguntar para quem você está trabalhando. Quer dizer, não é no sentido conspiratório que os bobocas aí usam, não, o cara está trabalhando para a CIA, para o Mossad, coisa idiota. Mas você sempre está inserido em alguma corrente histórica, da qual você pode nem ter consciência, na qual você é apenas, vamos dizer, uma gotinha, né, numa corrente oceânica. Mas nem por isso a corrente oceânica deixa de ir para onde ela quer, ainda que você não queira e ainda que você não saiba. Certo? Então, saber quem são de fato os nossos mestres, os nossos gurus, os nossos diretores de consciência, que às vezes pode ser de 3, 4, 5 séculos atrás. Então, a primeira corrente de influência no assunto 68 foi evidentemente o marxismo. E, em geral, os analistas que não participam, que não são simpáticos a isso, entendem tudo isso como marxismo, tudo isso como comunismo. Eu digo, peraí, mas tem uma corrente islâmica sem a qual não haveria toda essa ideologia terceiro-mundista seria apenas um recurso demagógico que não ia pegar. Esta valorização de tradições indígenas, de tradições africanas, tradições orientais, etc., etc., ela tem uma consistência por causa do trabalho de Guénon e Schuon. O Schuon chegou a ser pajé honorário da tribo sul. Então, e havia ali um outro, né, um pajé sul originário, que era um membro atuante da Tarika. Estava toda hora na casa do Schuon. E havia um dos membros relevantes da Tarika, que é Joseph Eppes Brown, foi criado na tribo sul. Então, você vê que a partir dos anos 60, né, a imagem do índio no cinema americano acaba mudando muito. E o índio é sempre um sábio, ele sempre tem um conhecimento revelado, e os brancos são sempre uns grosseirões que não entendem nada, só querem roubar, comer as mulheres e beber. Mas, o que é, evidentemente, uma imagem estereotipada, né? Estereotipada, profundamente falsa, né? Quer dizer, E a influência, vamos dizer, o enobrecimento dessa imagem do índio, ela reflete, a longo prazo, o quê? O trabalho do René Guénon. Se você lê Oriente e Ocidente, você vai ver que a valorização do Ocidente, que para a maior parte dos estudiosos era uma coisa óbvia, que não precisava nem de prova, né, de repente inverte. E o Oriente passa a ser a origem de tudo que é nobre, alto, espiritual, etc., etc. Ora, lê o começo do livro do Max Weber, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, cuja tese central está errada, né? A tese dele sobre o protestantismo está errada, mas ele começa com uma verificação que parece óbvia para todo mundo. Ele diz: somente o Ocidente criou valores universais. E quando ele disse isso, ninguém ficou assustado. Se ele escrevesse isso hoje, não apenas estaria escândalo, mas ele poderia ser processado por racismo, por ter dito isso. Veja quanta coisa mudou em menos de 100 anos, né? E, quer dizer, a tese fundamental do Guénon, quer dizer, que o Oriente é a verdadeira fonte de toda a luz, e o Ocidente é apenas um desvio, uma deformidade que tem que ser eliminada, né? Ela se tornou totalmente vitoriosa. Então, quantas pessoas são guenonianas sem saber? Se você perguntar de onde saiu esta ideia, que na minha cabeça me parece óbvia, vai rastreando. É que eu fui o primeiro que disse. E como é que isso começou a se disseminar? Se você vê, por exemplo, o Guénon, quando ele pela primeira vez teve um contato com uma instituição universitária, a conferência que ele fez sobre a metafísica oriental na Sorbonne, acho que tinha 30 pessoas na plateia, não mais do que isso. Hoje em dia, todos os departamentos de ciências religiosas, de praticamente todas as universidades europeias, são 100% ocupadas por discípulos diretos ou indiretos do René Guénon. Então, aí se você vê a força do poder intelectual, um negócio abismante. Ele só tem a característica de que ele é um poder que se exerce a longo prazo e que não pode ser controlado pessoalmente pelo seu detentor. Ele só pode lançar uma inspiração e isso aí se dissemina. Quer dizer que aquele que é intelectualmente mais ativo, mais criador, ele tem um poder sobre os outros. Os outros vão fazer o que ele está dizendo. Certo? Se ele tiver errado, bom, os outros, vai todo mundo errar junto com ele. Né? Então, evidentemente, é um poder muito diferente dos dois outros poderes existentes, que é o poder do dinheiro e o poder das armas. Né? Quer dizer, o mais imediato e o mais facilmente reconhecível é a violência física. Se o sujeito te pega, te põe na cadeia, te enche de porrada, você está entendendo que ele está exercendo um poder sobre você. O do dinheiro já é mais, o poder do dinheiro já é mais sutil. Né? Porque o dinheiro não pode te impor um malefício, só pode te sonegar um benefício. Então, para você perceber o que perdeu, pode levar mais algum tempo. Não é isso? Então, para uma crise econômica, bom, afeta todas as pessoas, mas não afeta todas na mesma hora. E, sobretudo, os mais pobres são os últimos a perceber. Os mais prejudicados são os últimos a perceber. Né? O sujeito que tem, por exemplo, ações na Bolsa de Valores, e todas as suas ações despencaram, bom, ele pode pular do 20º andar do prédio na mesma hora, porque ele sabe que ele se ferrou. Eu digo, mas e os empregados das firminhas que ele indiretamente subsidia? Vão demorar 20 anos para perceber o que aconteceu. E o poder intelectual, ele é de mais longo prazo ainda. Então, isso vai pelos métodos círculos concêntricos. Quer dizer, primeiro o sujeito fala para um grupo de pessoas altíssimamente qualificadas. Por exemplo, a turma não tem ideia do nível intelectual dos discípulos imediatos do João. Eu tenho, porque eu vi. Tá certo? Se você pegasse qualquer ministério de qualquer país do mundo, era um bando de crianças comparado com esse. É um camarada que tem uma elevadíssima consciência dos movimentos históricos, para onde as coisas vão, e controlam isso na medida do possível. Agora, é um controle sutil e de longo prazo. Né? É curioso que, nos anos 70, 80, quando os países árabes subiram o preço do petróleo, e isso teve consequências devastadoras no mundo inteiro, sobretudo no Brasil, foi o fim do chamado milagre brasileiro, estava todo mundo ganhando dinheiro, de repente os caras subiram o preço do petróleo, até o gás teve que chegar, acabou a festa, né? Agora tem que apertar o cinto. Isso tudo foi atribuído a um ministro da Arábia Saudita, que se diziam que, na época, seu claro, saiu em toda a imprensa, que ele era guiado por considerações astrológicas. De certo isso era verdade, mas de certo não era só astrológicas. É claro que o homem era um membro da tarica, de alguma tarica, e que tinha conhecimentos sobre o que o Guénon chama, vamos dizer, o processo de difusão das ideias. Ele sabia o que estava fazendo. E, claro, o Guénon também sabia. Ele fala, ele diz literalmente o seguinte: o processo de difusão das ideias obedece a leis rigorosas e, portanto, pode ser controlado. Ele próprio é um exemplo disso. Quando você vai ver da conferência Metafísica Oriental na Sorbonne até a ocupação das ruas de Paris e Londres pelos islâmicos, você entende o que é o poder de controle sobre o curso da história. Só que o curso da história, eu mesmo defini que só existe uma ação histórica quando a ação, no curso da sua realização e no desencadear dos seus efeitos, transcende a duração de uma vida humana. Portanto, ele sempre se exerce para além da vida do seu detentor inicial. Não precisa dizer que a maior parte dos historiadores não tem ideia disso. Eles começam a pegar, por exemplo, no livro do James Billington, ele fala de correntes de significado que atravessam gerações e vão gerando consequências. Bom, isso já é uma pista. Você, estudando as correntes de significado, você pode remontar até uma origem. Mas, em geral, os historiadores tendem a pensar que isso foi, vamos dizer, uma espécie de um acúmulo de coincidências ou de afinidades naturais, né? E não investiga se o primeiro sujeito que lançou a ideia ele tinha o controle do conjunto ou não. No caso do Guénon, é óbvio que tinha. Assim como, no caso de Karl Marx, ele tinha um controle parcial. Quer dizer, alguns mecanismos reais da história ele entendeu e botou em movimento. Né? Eu mesmo explico na primeira parte desse livro por que a coisa, em vez de dar o resultado que ele anunciou, deu outro resultado, que no fundo ele sabia. Mas que não faz parte da imagem pública do marxismo. Né? E, finalmente, você tem, vamos dizer, uma terceira série de fontes que está ligada, vamos dizer, a um materialismo científico não marxista. Então, a corrente de filosofia analítica, Bertrand Russell, Wittgenstein e similares, está certo? Esta corrente geralmente aparece como uma alternativa burguesa ao marxismo. Você vê, no caso brasileiro, foi notável o que aconteceu com o professor José Arthur Gianotti, que, ao se desligar do marxismo, ele procurou o quê? Uma alternativa materialista ao marxismo, e a encontrou na filosofia analítica. A filosofia analítica é herdeira do positivismo, que é a corrente revolucionária propriamente capitalista, tecnocrática, né? Que é, ao mesmo tempo, concorrente do marxismo, tá certo? Até certo ponto é um antagonista, mas comunga com o marxismo o desejo de realizar aquilo que o Antônio Gramsci chamava terrestrialização absoluta do pensamento, ou seja, suprimir a vida espiritual completamente e criar uma sociedade que possa ser totalmente administrada por uma elite de capitalistas, tecnocratas e políticos e revolucionários. Então, isso quer dizer que nas origens remotas de 1968 e no desenrolar subsequente da situação, você vê a demonstração mais clara da tese dos três poderes globalistas que eu anunciei no debate com o professor Dugin. Se você rastreia cada uma dessas, né, ou você vai encontrar o islamismo por trás, e por trás do islamismo todo o orientalismo, todo estudo de tradições primitivas, essa coisa toda, incluindo o Mircea Eliade. Né? O Mircea Eliade era um discípulo do Guénon, só que, segundo os alunos dele me contaram, ele dizia assim: você tem que estudar tudo do René Guénon, mas não citá-lo jamais. O que já mostra que boa bisca que era o Mircea Eliade. Né? Então, o que não quer dizer que não fosse um profundo conhecedor da coisa. Né? Então, você rastreando a origem, você vê que são três tendências nítidas. Você tem um esquema russo-chinês marxista que está em atuação ainda e hoje em dia está intensificando através da China. Você tem a corrente islâmica que está quase vencedora e você tem uma corrente globalista capitalista que visa a criar a sociedade administrada. Quando criar a sociedade administrada, que já está sendo criada na nossa cara, certo? Que é onde ainda existe economia privada, mas apenas para certos grupos privilegiados, são os amigos do rei, né, que são poderosos demais para que o Estado tente dominá-los, então faz uma parceria. A sociedade administrada, ela só pode ser realizada por um meio. Isso quer dizer que, para você chegar à sociedade onde um grupo armado de todos os meios científicos e tecnológicos e jurídicos possíveis exerça o controle total, penetrando até os mais íntimos setores da vida privada e até no subconsciente das pessoas, é absolutamente necessário que essas pessoas, ou seja, a sociedade como um todo, esteja isolada de qualquer fonte espiritual superior. Quer dizer, a elite é a fonte, é a única fonte. Então, quando o Gramsci fala de terreno de esterilização completa do pensamento, eu digo, mas nós não precisamos do Partido Comunista para fazer isso, nós sabemos fazer também, quer dizer, pelo lado positivista, analítico e tal, nós podemos fazer a mesma coisa. E, aliás, podemos fazer muito melhor, por quê? Porque o marxismo, se ele é o rei da propaganda e da conquista das consciências, ele é péssimo na administração da economia e, portanto, da ciência e da tecnologia também. A ciência e a tecnologia estão inteiramente na mão desta elite ocidental, que não é marxista, certamente, mas é materialista, né? Então, é aí que eles levam vantagem. E o progresso da tecnologia é uma coisa que vem em progressão geométrica. Então, isso não para mais. Quando, coisa que apenas 10 anos atrás pareceriam totalmente utópicas, de repente podem ser realizadas. Você criar clones, você fundir o homem com certas espécies animais, ou você criar uma horda de robôs que substituam o trabalho humano em toda parte e cria uma onda de vagabundos, uma leva de vagabundos que tem que ser alimentado com droga pelo Estado, tudo isso é factível, está na nossa cara, está acontecendo agora. Vocês acompanham as conferências desse homem da companhia Tesla? Como é que o cara chama? Elon Musk. Ele é o cara de dentro da elite que está dando serviço, né? E umas coisas ele protesta, outras ele aceita. Mais ou menos como o Carol Quigley, no livro Tragedy and Hope. É um homem da elite que, de repente, decide levar ao público aquilo que está sendo discutido por uma elite, não digo secreta, mas discreta. Porque o segredo total é absolutamente impossível. Até mesmo dentro da sociedade secreta, dizem, por exemplo, que a maçonaria é uma sociedade secreta. Eu já li mais livros sobre maçonaria que me dá mais conhecimento de maçonaria do que qualquer maçom que eu conheça. Tá certo? Então, é secreto, mas está tudo publicado, né? Então, isso aí é outra... É uma coisa que se reflete naquele famoso adágio, o segredo se protege a si mesmo. Ele se protege mesmo porque ele é muito complicado e as pessoas têm preguiça de estudar e verificar e às vezes são covardes demais para admitir que certas coisas estão acontecendo. Então, de certo modo, não é o segredo que se protege a si mesmo, é a burrice dos outros que protege o segredo. Então, o segredo total não funciona, mas a discrição funciona perfeitamente bem. Né? Existe até aquele famoso discurso do David Rockefeller agradecendo aos representantes da imprensa pela discrição com que estavam tratando esse assunto. Ele disse, se você não tivesse ficado quieto, nós não teríamos conseguido fazer isso, mais isso, mais isso, mais isso. Ou seja, é uma confissão pública, né, de que há um segredo. E mesmo assim o segredo continua inacessível à maior parte das pessoas. Então nós temos claramente essas três fontes e elas estão em disputa. Uma coisa importante para os próximos anos é o seguinte: a China continua com seu governo comunista, continua sendo tão marxista quanto sempre, mas ela aprendeu o uso da administração econômica ocidental e da ciência e tecnologia ocidentais. Assimilou isso maravilhosamente em curto prazo de tempo com a ajuda do dinheiro americano. Nos anos 90 havia muita discussão no governo Clinton de se deviam investir na China ou não, porque tinha o problema dos direitos humanos, o que é uma maneira muito parcial de discutir o problema. Nós vamos investir lá, mas eles não respeitam os direitos humanos. Mas não é só isso. Nós vamos investir lá, mas eles estão afim de tomar tudo que nós temos. Né? Esse que é o problema, não é os direitos humanos. Os direitos humanos são um sintoma. Né? E no fim, vamos dizer, sempre que você pensa assim, eu devo fazer tal coisa que vai me trazer uma vantagem, né? Ou não devo fazer porque ela é imoral, a primeira hipótese sempre vai ganhar. Né? Nós sabemos, todos nós somos assim e os bilionários não têm por que ser de outra maneira. Então acabaram investindo e criaram esse monstro que é a China. E hoje a China tenta dominar o próprio esquema globalista ocidental. Nós não sabemos o que vai dar disso aí, mas com certeza este é o fator predominante que vai influenciar as nossas vidas pelas décadas. O fracasso da China nesse empreendimento dá um resultado e o sucesso vai dar outro. Eu não sei o que vai dar. Mas o problema dos três grupos globalistas, três esquemas globalistas, continua na hora do dia, é ele que decide tudo. O Malachi Martin, no livro As Chaves desse Sangue, The Keys of This Blood, ele coloca a Igreja Católica como uma das forças globais. Ela não é. Ela não tem nenhuma iniciativa própria. Tudo o que acontece dentro da Igreja é determinado ou pela elite globalista ou pelo movimento comunista, tá certo? E contra isso existem apenas grupos tradicionalistas absolutamente impotentes, ressentidos e que acabam ficando paranoicos. Então, tanto isolamento, que a gente começa a ficar maluco. E, por exemplo, esse negócio de você enxergar o comunismo em toda parte, isso é um absurdo, quando você está vendo três forças heterogêneas, né, agindo ali, as três contra o cristianismo, contra toda a forma de cristianismo. O protestantismo um pouco menos, porque há uma certa boa convivência, pelo menos nos Estados Unidos, entre protestantismo e maçonaria. Então, a coisa não se volta tão diretamente contra o protestantismo, mas também, em última análise, ele também vai para o brejo. Então, são três forças, as três profundamente anticristãs, e sobretudo anticatólicas, mas que, sendo heterogêneas, agem de maneiras diferentes. Tá certo? E se você pensar um pouco, a situação no Ocidente não é tão ruim para os cristãos quanto é no mundo islâmico ou no mundo comunista. É um pouco melhor. Aqui você não tem matança de cristãos, mas você tem cada vez mais um cerceamento e um boicote. E, evidentemente, um genocídio cultural. Eu acho que já podemos classificar isso como genocídio cultural, que precede, evidentemente, o genocídio estricto senso. Tá certo? Então, é uma aliança mundial anticristã entre os três. Eles estão concordes neste ponto. Precisa tirar isso do caminho. Se é para implantar a ditadura universal do Partido Comunista, se é para implantar a sociedade administrada, se é para implantar o califado universal, bom, a isso vamos decidir depois. Quer dizer, afastado o cristianismo do páreo, daí os três vão ter que decidir quem é que manda. E isto vai ser... Bom, isso aí já é uma guerra de dimensões cósmicas, né? E se você perguntar o que vai ser de nós no meio disso, eu não tenho a menor ideia, mas eu sei que se nós nem entendemos o que está acontecendo, então nós vamos ser como aquela cena do Corão, em que as formiguinhas vêm se aproximar dos exércitos de Alexandre o Grande, tremendo o solo, aquele, milhões de cavalos e carroças e aparatos bélicos, e elas veem o mundo tremer e dizem: vamos esconder aqui, vamos entrar embaixo da terra. As formiguinhas entram embaixo da terra. Então, bom, talvez as formiguinhas devessem ter entrado embaixo da terra um pouco antes, se pudesse prever o que estava acontecendo, né? Ou talvez elas pudessem ir para outro lugar. Sempre tem alguma outra saída, mas quando não tem, você já está ferrado mesmo, então o negócio é se esconder embaixo da terra. E tratar de escondido embaixo da terra não ficar louco. Você pode não ter meios de agir, mas meios de inteligir você só não tem quando você não quer. Então, é isso aí. Vamos fazer uma pausa, daqui a pouco nós voltamos com as perguntas. Então vamos lá. Aqui o Flávio Silva pergunta: quanto a esses três esquemas globalistas, a Rússia tem um papel importante, porém ela possui uma série de deficiências a médio e longo prazo, que é a redução populacional. Além disso, há apenas 86 homens para cada 100 mulheres. Bom, melhor para eles, né? A capacidade de se perpetuar é uma das formas mais básicas do poder. Bom, isso é realmente um problema, mas todos esses esquemas globalistas, eles tropeçam em dificuldades horríveis. Tanto que, quando você vê pelos papéis internos, como está ali no livro do Carol Quigley, eles tinham a ideia de que por volta de 1980 já teria um governo global. E até hoje passou 38 anos não aconteceu nada. Quer dizer, não é que não aconteceu nada, eles estão avançando, mas eu não creio que a ideia mesmo de governo global seja viável. Tá certo? O problema não é o governo global, o problema é tudo que você vai modificando na sociedade para chegar lá. É o mesmo problema do socialismo. O socialismo não se realiza, mas ele transforma o capitalismo no inferno. Então, é por isso que você discutir as coisas no plano ideológico, sobretudo tendo em vista, vamos dizer, os ideais e metas proclamados, isso aí é fazer buraco na água. O que interessa não é a meta que você está proclamando, o problema é o trajeto. Né? Aí tem até uma frase do Gurdjieff, que eu lembro dessa hora: os fins não interessam, só interessam os meios. É claro que os fins são apenas. Se você os proclama como fins, é porque eles não existem ainda. Tá certo? Mas o trajeto que você está percorrendo existe. E o trajeto vai ter suas consequências. É ali que as coisas têm que ser discutidas. Afinal de contas, ideologia é apenas uma justificativa ideal. Não é isso? Então, a justificativa de tudo pode ser muito bonita. A justificativa da sociedade capitalista liberal é lindíssima, do socialismo mais ainda. É do Islã que nem se fala. Ele não é o livro do Seyyed Hossein Nasr, Ideals and Realities of Islam. Só que ele só fala dos ideals. Realities são só as do maldito mundo ocidental. Está tudo uma porcaria. Mas comparado com os ideais do Islã, não é isso? Então, se você pegar, por exemplo, você pega os defeitos do Olavo de Carvalho, as qualidades imaginárias do Rafael Rosa Queimada, ele ganha. Aqui, Francinei. Moro nos Estados Unidos, não sou professor universitário, mas conheço algumas pessoas desse meio. Pessoas que dedicaram suas vidas aos estudos e à vida cristã. Quando tento conversar com elas sobre esses assuntos, fica claro o quanto não tenho a menor ideia do que estou falando. E é claro, não deixa de me olhar para mim com aquele olhar de condenação e desprezo, como se eu e o assunto sobre o qual tenho estabelecido a conversa não merecesse qualquer atenção. Mas é assim, a melhor maneira de você não aprender uma coisa é você achar que já sabe. E você imagina, a formação universitária americana, a vida, a riqueza da vida cultural americana, a riqueza do debate político e cultural nos Estados Unidos é tamanha que as pessoas têm a impressão de que elas estão no centro do mundo e que elas estão enxergando tudo. Mas este é o principal problema. Né? Nunca o sujeito que está no centro dos acontecimentos é o cara que está vendo mais. Quem vê mais é quem está fora. Isso é regra geral. Sempre, se você olhar todos os grandes desastres da história, teve algum Zé Mané que os anunciou direitinho, e diagnosticou e disse no que ia dar. E ninguém prestou atenção. É sempre assim. Quer dizer, não é uma novidade a situação. Agora, o que eu sugiro para os meus estudantes é que eles não se deixem impressionar por essa coisa. Quer dizer, por que você precisa da aprovação dos ignorantes? Eles já estão provando na mesma ato que são ignorantes. Então, toda ideia, seja, vamos dizer, uma teoria, uma proposta política, uma moda religiosa, uma moda cultural, tudo começa em pequeniníssimos círculos de pessoas altíssimamente informadas, que são capazes de entender do que se trata. Então, é por isso que eu digo, para exercer algum efeito efetivo, coisa, resultado efetivo no Brasil, nós precisamos de 30 ou 40 anos. Se for possível isso, eu não sei se é possível, porque eu não pergunto se as coisas vão dar certo, eu pergunto o que é o certo fazer. Se vai dar certo ou não, sobretudo coisas de longo prazo que escapam completamente à minha possibilidade de controle, isso é Deus que vai decidir, não sou eu. Não tem aquele ditado: o homem põe e Deus dispõe. Você faz o que você quer, se você quer, Deus dá lá um jeito e a coisa funciona ou não funciona. Os globalistas, a mesma coisa. Eles têm os seus projetos, têm as suas ideias, botam em circulação. E às vezes dá o resultado que eles querem, às vezes dá outro. Ninguém controla isso direito, né? Quer dizer, o máximo de controle do curso da história que eu já vi na minha vida é o que o Islã está exercendo desde o tempo do René Guénon. Quer dizer, esse provaram que algum conhecimento efetivo das leis que o Guénon menciona, da circulação das ideias, algum controle efetivo eles têm. Usando, quer dizer, uma tecnologia que vai desde a metafísica, da alquimia, da astrologia, até ciências sociais, economia, etc., etc. Tudo isso tem que ser levado em conta ao mesmo tempo. E se você já acha que sabe, então não há nada que você possa fazer. Há uma coisa que você pode fazer, pode se bater no sujeito. Né? Pode se bater, pode se humilhar, pode pisar em cima. E eu acho que às vezes deve fazer isso. Né? Quer dizer, se você vê que a cegueira do sujeito está muito grave, né, então nada melhor do que uma boa humilhação para acordá-lo. Mas só se você tiver muita certeza do que está fazendo e de que está agindo para o bem do cara e não por uma motivação vaidosa, egoísta. Liliane Mussignati Lucas Silva pergunta: o terceiro segredo de fato tem a ver com essa ocupação da igreja pelos três blocos? Mas é claro que tem. Tá tudo não só lá, mas está tudo na profecia de La Salette. E, se você quer saber, está tudo na Bíblia, que diz que um terço das estrelas iam cair. Todo mundo sabe que as estrelas representam o quê? Os bispos. E, ora, um terço dos bispos é muita gente. Pô. Se você estragar a igreja inteira, basta, não precisa nem um terço, um décimo. É o exemplo que eu sempre dou. Tem aqui a delegacia de polícia. Para você corromper ela inteira, quantas pessoas você precisa comprar? Uma, o escrivão. Bom, agora tem aqui uma pergunta da Ana, que está aqui presente. Ela disse: se a elite globalista incentiva a formação de uma classe de desqualificados, quer dizer, substituindo trabalho humano pelo trabalho dos robôs, desqualificados, doentes e vagabundos, isso não seria representar um tiro no pé na mesma economia que eles criaram? Sim, você precisa do consumidor. Por que que você acha que eles há anos colocaram em circulação essa ideia do salário vitalício? Quando nós levantamos a pergunta, eles já levantaram com 30 ou 40 anos de antecedência e já estão especulando arranjos que tem que fazer para remediar o negócio. Então, quando aparece no Brasil o Eduardo Suplicy falando salário vitalício, você pensa que sai da cabeça dele? Da cabeça dele não tem nada, porque não pode sair nada. Alguém botou isso lá e ele comprou. Isso é a vida inteira dele, né? Então, você pega um político do terceiro mundo, a vida inteira dele é uma vírgula no discurso globalista. Se isso vai resolver ou não, falou: eu não sei, eu não, imagina a quantidade de cálculos que você precisaria para fazer para você conceber e completar uma espécie de economia circuito fechado. Não é isso? Você imagina, por exemplo, nós temos um comércio internacional. Existe a Organização Mundial do Comércio que não controla, mas regulamenta isso. Tá certo? E se ela controlasse efetivamente? Então você teria uma economia planetária em circuito fechado. Exatamente como um ecossistema inteiro. Quer fazer a imagem? Isso aí teve um ecologista dos anos 80 ou 70, chamado Joël de Rosnay. Ele fazia um modelo. Você quer ver o ecossistema inteiro? Você pega uma garrafa, enche d'água, e daí você põe umas pedras no fundo, não é isso? E umas plantinhas e um pouco d'água, e deixa uma parte vazia. Então você tem aí a litosfera, a hidrosfera, a biosfera e a atmosfera. Quando acabou, esse é o sistema ecológico inteiro. Digo: sim, só que se vou deixar, o negócio fica podre em uma semana, né, e morre tudo. Então, nós podemos conceber o ecossistema como um todo, mas podemos administrá-lo? Administrá-lo pressupõe que ele seja um sistema fechado. Mesmo se você pegar uma firma enorme, ela não é um sistema fechado. Ele é administrado nas relações que ela tem com o mercado, com os concorrentes, com os fornecedores, com o governo, com os legisladores, com os políticos, com a propaganda. Quer dizer, é tudo um sistema em aberto. Então, por isso eu não acredito em governo mundial, porque ele é um governo em circuito fechado, daí só resta comerciar com os extraterrestres. Então, está entendendo? Esse é um paradoxo do próprio poder, quer dizer, quando aumenta muito o poder, ele se transforma em impotência. Isso ninguém pode controlar uma coisa dessa. Ademais, se você fizer a terrestrialização absoluta do pensamento, você está supondo que a inteligência humana tanto teórica quanto prática, é um negócio totalmente automóvel. Ela funciona por si. Mas daí você entra o quê? No segundo princípio da termodinâmica, você entrou na entropia. E agora, faz o quê? Eu assim, pessoalmente, eu vejo o universo como um sistema determinado, com limites precisos, que é continuamente realimentado desde fora, por possibilidades que não estavam nele, mas que entram nele. E isso é interferência divina. Quer dizer, somente o infinito pode alimentar o finito, não tem outro jeito. Mas o cara pode ter uma metafísica diferente e achar que pode funcionar como uma garrafinha cheia de pedra. Quando eles começaram a falar, nos anos 70, de enfoque sistêmico, e holismo, etc., para mim tudo isso é demência. Claro, o holismo e enfoque sistêmico podia ser uma boa alternativa a um enfoque puramente analítico, né, da ciência até então. Quer dizer, como alternativa, ela é boa, mas tem muitas coisas que só funcionam como críticas ou alternativas a outra coisa. Não tem autonomia própria. Não podem elas ser princípios fundantes de nada. Como, por exemplo, a moda que surgiu desde o século XIX, de você ver o delinquente como ele personifica uma crítica e ele revela os defeitos da sociedade. Isso acontece. Você pode aceitar isso como regra geral. Agora, o bandido passa a ser a norma. Vai ser muito pior, é? Assim como, né, você tentar fazer de exceções, às vezes ínfimas, a regra geral. Você pegar o caso, por exemplo, da intersexualidade. Bom, tem pessoas que nasceram mais ou menos com os órgãos dos dois sexos. Isso significa que todo mundo tem os dois? Um homem tem uma fantasia, ele um dia sonha que ele é mulher. Significa que ele é mesmo? Todo mundo tem dois sexos? Isso é claro que é uma confusão, é um raciocínio primário. E se você pegar, por exemplo, toda a filosofia do Herbert Marcuse, está baseada neste erro, que assim, é laudaum da filosofia. E o sujeito diz que é dialético, eu falo, você não tem dialética nenhuma, você está com ideia de Jerico. Se você pensou uma alternativa, imediatamente você tem que pensar a alternativa oposta. Isso é óbvio. Quer dizer, o que seria o mundo onde as prostitutas, os drogados, os marginais fossem a classe dominante? O Brasil está quase virando isso. E funciona. É bom para alguém? Não é bom para ninguém. Então, é claro que você pode. É assim, quando você está seguindo uma via, você tem que ter uma visão retroativa também. Assim como no carro você tem um espelho retrovisor. Não é isso? Então, o espelho retrovisor te mostra o contrário do que você está vendo na frente. Só que você pode dirigir um carro olhando só no espelho retrovisor? É o que o Herbert Marcuse propõe. Toda visão dominante existe uma visão inversa, que é minoritária. Necessariamente. Por quê? Porque ela não é perfeita. Nenhuma organização humana vai ser perfeita, então sempre vai ter uma alternativa, né, minoritária. É igual você trocar. A maioria vira a minoria vira a maioria. Fala, bom, você está fazendo, na melhor das hipóteses, você está fazendo buraco na água. Agora, é por isso o seguinte, que a última coisa que eu desejo fazer na minha vida é encontrar soluções para os problemas da humanidade. Tá entendendo? Eu só falo sobre aquilo que eu estudei em particular, e todos os problemas que eu estudo são problemas particulares, determinados. Ninguém tem capacidade acima disso. Quando é que o cara vai entender? Nós não somos anjos. Né? Nós não somos São Miguel Arcanjo, que chega lá, dá uma olhada de cima, vê tudo que está acontecendo aqui, né? E chega lá para Deus, olha, lá embaixo tem esse problema, precisa resolver. Não é assim. Nós temos ideia de totalidade, mas é uma ideia que é obtida, como dizia o Mário Ferreira dos Santos, por tímese parabólica. Quer dizer, um movimento, uma assíntota que vai chegando numa curva, mas não chega lá. Então, é uma espécie de uma idealização hiperbólica. Tudo que nós entendemos por totalidade é isto. E, por outro lado, não pode ser que nós não temos a experiência da totalidade. Temos. Só que não é uma experiência cognitiva, é uma experiência existencial. Quer dizer, nós estamos dentro da totalidade. Isso não quer dizer que nós a conheçamos como tal. Então, isso, logo no começo do curso, eu expliquei o negócio dos patamares. São coisas que um filósofo descobre que ninguém mais pode alegar a ignorância. Então, quando o Anaximandro descobriu o Apeiron, Falou, olha, descobriu de uma vez por todas. Nós vivemos dentro de uma bolha luminosa na qual nós conhecemos tudo, ou quase tudo, mas que está colocada dentro de uma infinidade desconhecida. Tudo que nós conhecemos é assim. Você pode levar em conta esse desconhecido, você pode até tentar adivinhá-lo, tá certo? E na perspectiva judaico-cristã, você tem a revelação, onde a própria totalidade transcendente fura o limite e te revela alguma coisa, mas ela revela tudo. Deus poderia revelar tudo para você? Hã? Não, porque você precisaria ter uma inteligência do tamanho da dele, então ele precisaria ser outro Deus. Ele pode fazer outro Deus? Não pode. Então, nós estamos, vamos dizer, condenados ao conhecimento parcial sobre o fundo de uma infinidade que nós pressentimos e adivinhamos, mas que não conhecemos efetivamente. Mas não podemos alegar ignorância. Por quê? Porque você tem esse dom da tímide parabólica e você tem a revelação, que te mostra algo, onde a infinitude perfura o finito e te mostra algo. Então, isso é a condição. Ser um ser humano é isso. Agora, algum bicho tem noção da infinitude? Não tem. Para ele, o ambiente dele é tudo, é o universo. Se você coloca ele fora dali, ele morre. Não pode viver. Vamos ver outra pergunta aqui. Alguém. Professor, gostaria que você me recomendasse alguns livros para iniciar o estudo sobre Santo Agostinho. Eu só conheço um, que é o livro do Etienne Gilson, Introdução ao Estudo de Santo Agostinho. Então, se leu Santo Agostinho e leu Etienne Gilson, já é trabalho suficiente. Né? A obra Santo Agostinho é imensa, o pessoal já conhece as Confissões e a Cidade de Deus. Mas, a obra inteira que são 50 volumes, um negócio de louco. Que eu também não tenho inteiro, eu acho que eu tenho uns 14 volumes. Assim como Santo Tomás de Aquino, né? O índice das obras de Santo Tomás de Aquino são dois volumes de 1.000 páginas. O índice dos escritos, é. Rafael pergunta, professor, dentro do enorme poder desses três lados, será que só nos resta seguir os mandamentos na medida do possível e esperar a volta do Cristo? Ele diz, bom, você pode esperar, mas acontece o seguinte, você não pode pedir para Deus fazer aquilo que Deus pediu para você fazer. Não é isso? Então, eu acho que a obrigação de tentar entender o que está acontecendo, todos nós temos. Só uma parte ínfima dos seres humanos atende essa obrigação e os outros se contentam com o quê? Com aquilo que eu expliquei nesse curso essa semana, mas que eu também já mencionei no COF, que é os símbolos da razão. A sua razão tem um limite, então, dali para dentro você seleciona um símbolo da razão, o qual depois será o bode expiatório de todas as culpas e tudo que der errado. Pode fazer isso? Até certo ponto, pode. Né? O próprio Jesus Cristo se ofereceu para ser o bode expiatório. Né? Quer dizer, eu vou pagar, vocês não vão conseguir pagar, então veio eu e pago. Né? Marcos Campos. Professor, o senhor acredita que algum pré-candidato ao cargo de presidente do Brasil tinha condições efetivas de opor esses três esquemas de dominação? Os caras nem enxergam isso, meu Deus do céu. Que sabe um pouquinho, né? Foi porque ouviu falar, né? Mas vamos supor para você, o Brasil tem um governante que entendesse essa situação e que soubesse manipular a posição do país no meio, não para ele vencer os esquemas globalistas, mas para pelo menos tentar tirar alguma vantagem da situação. Isso seria o melhor que poderia acontecer. Isso é quase uma hipótese quase paradisíaca para mim. Mas, em geral, todos estão interessados em coisas bem menores. Né? Será que o Trump sabe? Né? Ah, o Trump sabe. É o que ele está fazendo. Com certeza. Né? Ele dá uma no cravo na ferradura, ele cede um pedaço, aí aqui não dá, os caras são muito fortes, então a gente negocia com negociar, é o máximo que dá para fazer. E tentar preservar o essencial. Por exemplo, esses valores da cristandade e tal, o Trump, todos ele, aí não mexe. Né? Mas, por exemplo, negócio comercial. Bom, podemos. Comercial, diplomático, militar, tal, tudo isso pode ser negociado. Eu acho o Trump um gênio. Um gênio. Assim, um cara da altura de Napoleão Bonaparte. Né? Pelo que eu vejo, pelo que ele está fazendo, não pela personagem. Né? Se você vê não a pessoa física, que é até cômica, na verdade, né? Mas se você vê o que ele está fazendo realmente, eu digo, meu Deus, esse homem é muito mais inteligente que qualquer presidente que esse país já teve. Daí, então, todos são crianças perto dele. Você compara a vida dele com a do Woodrow Wilson? O Woodrow Wilson foi tudo errado, brilhantemente errado. Né? Agora, bom, o Trump, num ano, já fez um monte de coisa que deu certo e que não dava para fazer. É. E a imprensa no Brasil vive chamando ele de morto, de louco. Ah, sim, os jornalistas, por exemplo, são inteligentíssimos, uma coisa impressionante. Everaldo Luz, dentro dessa corrente materialista cientificista não marxista, que papel desempenha a fraude científica? Não é que desempenha um papel, é que a fraude científica é inevitável a partir do momento que você cria esta situação na qual você dissemina a dúvida, não cética, mas dúvida de tipo kantiana, que não chega a ser uma dúvida, é uma semidúvida. Né? E a única coisa certa, então, é a estrutura de funcionamento da cognição humana, no caso, a estrutura do cérebro humano. Né? Então, só quem conhece isso é que pode dizer alguma coisa sobre o resto. Então, a autoridade científica é a fonte de toda a verdade. Acabou, fechou. Ora, mas isso é tão convidativo que o sujeito não tentar ganhar algum dinheiro em cima disso, só se ele for muito trouxa, né? E já que nós podemos tudo, os caras acreditam na gente, não há outra fonte. Agora, por outro lado, isso cria um problema para aqueles que são ou imaginam que são cristãos, porque você quer ter uma teologia cristã associada a uma cosmologia materialista. Isto não dá, né? Por isso é que eu acho que o problema, as obras do Wolfgang Schmidt, que reinserem a cosmologia científica dentro da perspectiva cristã, quer dizer, ele não está contestando e ele não está querendo harmonizar fé e razão, que é outra besteira. Né? Ele está engolindo a cosmologia dentro da perspectiva teológica, mostrando inclusive a superioridade desta. Né? Eu acho que esse cara fez mais pelo cristianismo do que todos os teólogos católicos e protestantes desde o século XVI. Esse e o Frank Tipler, com The Physics of Christianity, esses sabem o que estão fazendo. Tem muito cara também que quer, vamos resguardar a espiritualidade, mas ele já começa a meter com um negócio ocultista, esotérico, budista, etc. Aí já dilui tudo. Deixa eu ver. Arthur Bruno pergunta, a resistência atual e futura aos esquemas citados entre cristãos, de certo modo, entre civilizacionais, será personificada por quem? Por mim. Foi o máximo que vocês conseguiram obter até agora. Isso dá a medida da situação desesperada que nós temos. Porque, que eu saiba, o único neguinho que analisou a coisa desse modo fui eu. Depois aparece... Inevitavelmente aparecem outras pessoas dizendo a mesma coisa. Por quê? Porque tem a tal da ressonância mórfica, né? Tem aqui um neguinho pensando uma coisa, inevitavelmente vai ter outro pensando a mesma coisa no outro lado. Não, não que um influenciou o outro. Foi hoje mesmo, a Rogério estava observando, pô, a gente escuta esse Jordan Peterson, ele fala muita coisa que você já falou. Eu digo, sim, mas ele nunca leu um livro meu. Ele pensou coisa por conta própria. Não é isso? Também, você vê, minha teoria do império coincide muito com a teoria do império do Antônio Negri, que é o poeta comunista. Né? Então, essa é a ressonância mórfica. Não, não tem explicação. Mas essa análise inteira do jeito que estou fazendo, só eu estou fazendo. E eu acho que isso aqui é o requisito mínimo. Então, quem vai personificar a resistência? Eu não personifico resistência nenhuma, estou brincando com essa coisa. Né? Eu acho que eu personifico o entendimento possível e naturalmente parcial da situação. Isso é o que nós podemos obter, mas se nós não temos nem isso, que eu, pensar em resistência é um problema que você nem sabe qual é. Né? Me lembro um parente meu que era boxer e um dia levaram ele no terreiro de Macumba, né? E ele disse, pô, eu levava porrada tudo com aquela, não sabia quem estava batendo em mim. Né? E o cara, o conhecimento de boxe dele não dava para lutar com inimigos invisíveis. Então, em geral, nós estamos assim, né? Estamos levando porrada do Exu, não sabemos de onde vem. Então, primeiro é melhor você sair daí, daí você investigar onde está o Exu, daí você pensa assim, se dá para fazer alguma coisa. Eu não penso em resistência, eu penso em, no máximo, em, vamos dizer, o entendimento mínimo e indispensável da coisa. Depois você pensa. Mas você vê, se você pensar, como que nós vamos resistir, entre aspas, a três esquemas monstruosos de dimensões mundiais, assim, se nós até hoje não temos sequer um mapeamento da esquerda latino-americana, que eu propus mais de 20 anos atrás. É? Vamos juntar, fazer um banco de dados para você saber quem é quem na esquerda americana. Foro de São Paulo, FARC, etc, etc, etc. Mas não tem isso até hoje. Por quê? Porque dá faniquito de... A gente diz, não, você diz para a gente ir para casa estudar, né? Não, você tem que fazer alguma coisa agora. Eu digo, tem uma coisa que você pode fazer agora, você vai se ferrar. Isso que dá para fazer agora. Então, o próprio fato das pessoas reduzirem o problema às dimensões daquilo que elas podem conceber, quer dizer, um alívio do seu desespero, as pessoas estão sentindo a pressão, estão sentindo o problema, aquela é um alívio imediato. Olha, a primeira coisa é parar de doer. E quando não parar de doer, é por isso que o nosso professor Michel Weber ensinava, antes de você abater, aprender a bater, você precisa aprender a apanhar. Apanha, apanha, mas não cai. Essa é a primeira coisa. Eu estou apanhando como todo mundo. Só que eu não caio, eu não vou entrar no desespero. Eu não vou tentar me apegar a uma esperança ilusória. Não, eu quero primeiro de tudo saber, porque isto é obrigatório para mim. Se você tem nível de inteligência suficiente para tentar entender, você é obrigação de entender. Porque a maioria não vai poder entender, você não vai poder exigir que a menina que trabalha numa fábrica para sustentar 10 filhos, né, vá parar para estudar. Você não pode esperar isso dela. Processo globalista. Não vai dar, mas se você tem inteligência para isso e tem tempo e tem os meios, você tem obrigação de fazer. Então, primeiro cumprir nossa obrigação para que a gente consiga passar no juízo final. Saber é melhor do que não saber. Claro, saber é melhor do que não saber. Mesmo que não dê, e se você quer ajudar o outro, de bom, todos nós temos bons sentimentos, etc. Mas se eu vou ajudar, eu preciso pelo menos saber qual é o problema dele. Agora, se eu não tenho interesse sequer em compreendê-lo, como é que eu posso... Pensa, a compreensão é o nível mais baixo e mais primário da compaixão. Não é isso? Eu não quero nem compreender o problema do cara, quanto mais quero ajudar. Então vai ser, evidentemente, uma ajuda superficial, né, errada e puramente vaidosa. Então primeiro vamos saber entender o que está acontecendo, né, não vamos nos exigir mais do que o nosso poder admite. Tem gente com soluções para os problemas do Brasil e do mundo, mas não falta. Eu fico impressionado. Não é isso? E depois diz que começa a explicar que não, o Olavo não é Deus. Ele diz, por que você não vem me explicar que eu não sou uma lata de sardinha, que eu não sou um gato, que eu não sou um rinoceronte? Porque pode ser que um dia eu tenha me iludido de ser essas coisas também. Eu posso até pensar que sou Deus, poder pensar que eu sou um gato. Mas quem está agindo como Deus são eles, que têm soluções na cabeça. São salvadores da humanidade. Então, eu acho que por hoje é só, né? Então é isso. Até a semana que vem. Muito obrigado.